gente aí. Não é que eu seja egoísta, mas aprendi assim. A mulherada quero todas pra mim. E se o assunto é mulher, eu não posso dividir. Seja loira ou morena, se quiser pode vir. Eu comprei um jatinho e não tem pra ninguém. É em cima das nuvens que eu faço o meu harém. E aí? Eu sou o rei do paredão, sou o rei do paredão. A minha balada é dentro de um avião. Eu sou o rei do paredão, sou o rei do paredão. Sou eu e a mulherada dentro de um avião. Eu sou o rei do paredão, sou o rei do paredão. A minha balada é dentro um avião, eu sou o rei do paredão, sou o rei do paredão. Sou eu e a mulherada dentro de um avião. Quero amor no batidão. Vem, vem, vem. Assim, não é que eu seja egoísta, mas aprendi assim. A mulherada quero todas pra mim. E se o seja loira ou morena, se quiser pode vir. Eu comprei um jatinho e não tem pra ninguém. É em cima das nuvens que eu faço meu harém. Eu sou o rei do paredão, sou o rei do paredão. A minha balada é dentro de um avião. Eu sou o rei do paredão, sou o rei do paredão. Sou eu e a mulherada dentro de um avião. Minha balada é dentro de um avião. Eu sou o rei do paredão, sou o rei do paredão. Sou eu e a mulherada dentro de um avião. Xiii! Vem com o comandante, vem minha linda. Recusa imitações.